Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico, a uma da tarde desta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Estamos com Coca-Cola. Abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E você pode trocar, Maurício Amaral, de fone aí, por favor. Isso, muito obrigado. Enquanto o Maurício troca de fone, você troca de celular com esta super oferta da Colombo. Celular Nokia por apenas R$199, mais claro, chip de brinde só na Colombo. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Os amiguinhos, hoje é dia do amigo, parabéns aos amiguinhos do Pretinho. Parabéns, amigão. Amigo. Um abraço aos amigos da audiência milionária. É um milhão de amigos que o Pretinho Básico possui, amigos. E bem mais forte poder cantar. Fala aí, Everton Cunha. Aí está, feliz dia, amigo. Everton Cunha, que é meu amigo há mais de 20 anos, né, Everton Cunha? Nos conhecemos há mais de 20 anos. É verdade, 20 anos. É, 20 anos. Impressionante. Durante os anos foram inimigos, né? Agora são amigos de novo. Não, eu acho que duas semanas, eu acho que numa adversidade. De 3 dias, no quase. Máximo, no mas máximo, isso acontece, né? Com todo amigo. Depois não, né? Nos falamos mais e ficou tudo comigo bem. Comigo é o contrário. Comigo é o contrário. Geralmente pessoas que não me conhecem são meus amigos. Quem me conhece é meu inimigo. Tá bom. Fala, Cagezinho! Beleza? Beleza, o Cagezinho eu conheço há 15 também. Anos. Um feliz dia do amigo pra ti também, Cagezinho. É, um feliz dia dos amigos pra vocês. Eu quero ter um milhão de amigos e que cada amigo me dê R$1. Marcos Piangers, meu novo amigo da vida, né? Marcos Piangers. É, um novo garoto. Meu novo amigo há 3 anos. Isso aí, é. Coisa boa, Marcos Piangers. Tô fazendo o que eu posso pra puxar teu saco aí. Ah, mas tem que te esforçar um pouquinho mais. Maurício Amaral! Opa! Aê, Maurício Amaral também é meu amigo há 15 anos, né, Maurício Amaral? Que beleza, como né, passa cara? O tempo, che, né, cara? Quantos anos, né? 15 anos, Gauchão. São muitos anos. Muitos anos. Os anos passam voando aqui, cara. É verdade. Impressionante. É, velho. E aí, estrela móvel de hoje é... Lelê! Lelê! Data ridícula, né? Dia do amigo, né, cara? Depois mas não foi dia... tu que falou esse dia do dia da pizza, que fez uma pizza. Cara, aí no dia do amigo tem que fazer um amigo. Não, cara, que desse muito dia bom, teve galera. Dia do rock. Depois, qual é o outro dia palha que teve esse dia aí, dia cara? Do homem, dia do homem. Dia do homem. É, aliás, dia do homem é brabo. Aliás, né, dia do homem é todo essa, dia. Dia do rock também é brabo. Também é todo dia. Ah, e essa semana, pros fãs da Fresno, foi difícil, né? Dia do rock, depois dia do homem, cara. Mas por que tu faz isso? É difícil de comemorar, isso, né? É difícil de comemorar. É difícil de comemorar. Pô, velho, aí tu tá queimando um ouvinte teu que te ouve pela internet, que tu faz isso, cara? Por que tu faz isso? Tavares é ouvinte assim, cara. Por que fazer isso, cara? É brincadeira, Tavares. É brincadeira. Aliás, Tavares é um baita parceiro. Parceiro, ouve o Pretinho, retuita. Agora não adianta puxar o saco. Além de tudo, é bonito. Eu sei, cara. Eu sei lá, dia do amigo é todo dia. Bom, Lelê também, né, cara? Conheço o quê? Há 20 anos, Lelê, eu te conheço. É, cara. Pô, é que eu te conheço antes, porque tu não me conhecia, né? Era ouvinte da rádio e tal. É verdade, é verdade. Cara, a primeira vez que eu te vi, cara, sabe onde é que foi, cara? M2000 Summer Concert. Um evento que a Atlântida promoveu na Praia do Barco, isso. Em 1992. No meio do nada, né? No isso. Meio do nada. Aí tocou o Helmet, o Fito Pai. Isso mesmo. Foi isso. Isso, cara, o Dr. Sim. No meio do nada. Aquilo foi mais, foi o troço eu mais... Eu fui pra ver o Helmet. Eu fui pra não consegui. É, o Hel- eu cheguei não, no finalzinho não, do não Helmet cheguei. E vi o Fito o ainda. O último mas... show que eu lembro que eu vi foi da Robin S. Lembra? Robin tocou S, claro, claro. Bebeu não muito. Deu. Não, eu fiquei cansado mesmo. Tá bom, quero mandar um grande beijo, um grande abraço pra dois amigos ouvintes que estão que nos ouvindo neste momento. Memória. A Dona Elaine e o seu Mindo. Mas a Dona Elaine! Grande abraço, Dona Elaine e seu Mindo. Muito obrigado pela sua audiência. Seu Mindo. Seu Mindo. Mandar um abraço pro Potter também, né? Que não cadê o Potter, cara? É bom avisar ele que o programa começa hoje. O programa começa hoje. Cara, eu não sei que não, ele não veio ontem, não veio hoje. Mas ele não tá aqui, né? Se vocês me permitem, cara, eu queria mandar um grande beijo pra uma amiga. Gona minha. Também, claro. Priscila Montandon, da Zero Hora. Musa que da hoje parte. Recebeu a coluna, inteira do Paulo uma Santana. Do Paulo Santana. Em homenagem hoje, a ela, cara. Zero Hora. Pra uma bela mina, da tarde, hein? Uma cara. Mulher receber a coluna inteira do Paulo Santana em sua homenagem. É raro, hein? É porque tem... ela mexeu com o velho, né? Não, e outra, um abraço também pro Davi Coimbra, que não sei se vai dormir em casa hoje. Antes dos destaques, meio-dia e meia, o Fetter e o Maurício estavam conversando aqui durante o Discorama, e aí o Maurício Amaral falou da morte do filho da Cissa Guimarães. Isso. E eu lembrei na hora ali o acidente. Morreu atropelado hoje de madrugada. Era filho do Pereio? Tá brincando. Não, da Cissa Guimarães. Tá, mas ela era casada com o Pereio. Não sei se é desse casamento, mas enfim. E aí foi num acidente que ele foi atropelado no túnel. E curiosamente eu lembrei na hora, a Cissa Guimarães é a voz do Túnel do Tempo do vídeo show. É verdade. Bah. Olha que coisa de louco isso, cara. É verdade. Ah, não, o filho morreu no túnel. Peraí, é uma incrível coincidência. Lógico que é uma incrível coincidência. Por isso que eu tô falando, entendeu? Ela passou a vida inteira sendo a voz do direto do Túnel do Tempo. E agora o filho morre no túnel. Ele tava andando de skate num túnel fechado e um carro entrou. Pelo que eu entendi, foi isso. Eu li muito rapidamente a notícia. Que isso? Com 18 anos. O túnel tava interditado. Ele não devia estar lá, então nem muito provavelmente deva ser filho do Pereira, hein, cara. 18 anos, sei lá. Porque eu me lembro que deu um bolo, que ele não pagava a pensão do filho. Isso faz uns 18 anos atrás, mas é verdade. Cara, hoje também, além do Dia do Amigo e Dia Internacional da Amizade, é o dia em que aconteceu a primeira, em 1969, ida do homem à Lua. Primeira e única, né, Alexandre? Única não. Porque o homem não voltou lá. Única não, cara. Única não. Apolo 12, aí Apolo 13 deu problema. Eles embarcaram lá? Claro. Desceram lá? Claro. Por que não foram pra lá o ano passado? Porque eles viram que não tem nada lá que interesse, cara. Por que não foram pra lá 5 anos atrás? Porque eles estão tentando chegar a Marte. É, mano. Maurício, que embuste. Eu vou dizer uma coisa. Os russos mandaram a cadela pro espaço e os americanos, em plena Guerra Fria, precisavam dar uma resposta pros russos. A cadela não foi o Yuri Gagarin. Não chama o cara de cadela, tem pessoas que só pelo nome já tá determinado que um dia vão ser diferentes, né? Yuri Gagarin. Pá, que nome, né? Que nome, né? Paulo César Tinga. É um baita nome. Vitor. Não, falando sério, são nomes. Sério? Assim. Neil Armstrong. Romário. Neil Armstrong. Bob Dylan. Neymar. É verdade. Também vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta terça-feira aqui na Atlântida, no Pretinho Básico. Morre o secretário municipal da Copa de 2014 em Porto Alegre. Que loucura. O senhor Ervino Besson sofreu um AVC em junho e morreu nesta madrugada. O Besson é a segunda vítima entre as autoridades gaúchas ligadas aos preparativos para o Mundial. Em 6 de junho, o secretário estadual extraordinário da Copa de 2014, o Ricardo Seibel de Freitas Lima, de 35 anos, sofreu uma parada cardíaca e foi encontrado morto em um hotel de Brasília. Cara, é muita preocupação ou tem gente matando. É maldição, cara. A maldição do cargo. É o mesmo cargo, né? É o mesmo cargo. Eu acho que é muita preocupação, eu acho. Deve ser. É muito estresse em cima disso. O argumento da primeira morte foi esse, né? De que ele tava assim num estresse, sobrecarregado emocionalmente. Né? É. E o Ricardo era meu colega no conselho. Parabéns do Grêmio, pra quem vai assumir, hein? Era uma excelente pessoa, era filho do Raul Regis, né, que é um cargo novo, né? É um cargo novo. Cara, e os dois que ocuparam, os dois morreram. Sim, é um cargo que vai se extinguir, obviamente, daqui a 4 anos. Ele já nasceu. Já extingue agora, né? Ou então põe um político aí, um Maluf. Vamos botar o Maluf. Aí, gente. É, boa, já uniu o último. Que loucura agradável. Isso. Tá bem, cara. Curiosamente, ontem na janta, eu e o KG conversamos sobre isso. Lembra? Exatamente. Nós falamos sobre legal, futebol e tal, cara. E comentamos esse primeiro caso e o segundo, e agora vem a notícia. Coincidência, você não trabalha com a ideia de coincidência. 1:08, este é Luciano Potter que está conosco aqui no Pretinho a partir de agora. É o fuso, né? Chama de Luciano Potter porque a coisa tá feia. É o fuso, né, Potter? Tá complicado de chegar. Isso vai demorar mais uns 2 meses ainda. Não vai demorar. O programa começa a 1:06. Eu ouvi um especialista, Maurício. Cara, tu é especialista em fuso horário, Maurício? Cara, o programa começa a 1:06. Todo mundo tá uma aqui. Fuso horário, tá o nome do cara. Bem-vindo, Potter. Tudo bem, Maurício? Como é que tá? O desempenho na área de língua portuguesa e interpretação de textos puxou para baixo a média final do Enem. Essa parte do exame foi a única em que nenhum colégio do país atingiu média de 700 pontos numa escala de 0 a 1000. Nas outras grandes áreas do conhecimento, a maior média dos colégios ficou entre 700 e 800 pontos. A pontuação máxima, abaixo de 700 em linguagens, é considerada preocupante e um reflexo da chamada geração Y, educada com a ajuda da internet. A linguagem desenvolvida no mundo virtual se distanciou da língua culta, empobrecendo o vocabulário e prejudicando a capacidade de interpretar textos mais longos. É o teste. Cara, dá pra tu repetir aí que eu não consegui entender. Está tudo muito abreviado, Piangers. Tudo muito curto. E eles deixam de produzir textos. É tudo copiado. Ctrl C, Ctrl V. É nós com X. Disse o professor. Quando o KDO. Eu me perdi ali no meio do KDO. Texto. Não, detalhe. Não, a média do português foi baixa. No porque Twitter. As pessoas só na internet. Ela não entendeu ainda. É que ele tá falando piada que. Eu o Piangers e o Potter somos da geração, geração Y ainda, né? Vocês já são da geração. Geração pretinho. Eu sou da. Não, eu sou da geração X. É, da geração X. Eu sou mais antigo que você. Sabe que o Twitter, a grande sacada do Twitter foi diminuir o texto para as pessoas poderem ler, né? Coisa. E mesmo no Twitter, as pessoas têm um pouco poder de interpretação. Com 144 caracteres, você pode escrever uma coisa ali, o cara não entende. É verdade. Não, mas aí não vai entende. Do teu poder de síntese, né? De colocar a ideia bem colocada. Não, não, mas eu entendi. A camisa do Inter é vermelha, eu botei. Ponto. Vocês são dois selvagens. E aí os caras assim, o que tu quer dizer com isso aí? Colorado, viado! Não. Eu tenho certeza que o Feta nunca passou por esse problema, né, Feta? Qual problema? Esse problema de ser mal interpretado. O problema é do emissor. O problema é do emissor, não é no receptor. Não, cara, é que às vezes a gente peca mesmo, né? A gente falha. Né? Aqui a gente todos nós. Já falhou, cara? Muitas vezes. É impressionante acreditar. Eu não acredito. É verdade, já falei, cara. Quem brasileiro gasta a parcela maior da renda em prestações. Estudo mostra que o brasileiro compromete 27% da renda mensal com o pagamento de dívidas, tanto de parcelas do crediário de lojas, como de financiamentos com bancos, que é a grande armadilha, né? Cara, o gerente te liga dizendo, olha só, tem um dinheirinho bom e barato pra ti aqui. Daí tu vai lá, te joga de cabeça... E daqui a pouco o bicho pegou. Porque, cara, o cara que gosta de comprar coisa, né, cara, é irresistível uma prestaçãozinha, né, cara? É irresistível. Tu vê ali, ó, cara que não deve, não cresce. O Eike Batista construiu todo o império dele, levando guampa do Abucacis e devendo. O homem que não deve, não cresce, cara. O Roberto Justo fala a mesma coisa. Mas há um limite, agora, né? Há um limite pra dever. Tem que ser inteligente, com uma taxa de juros baixa e tal. Não, mas quando tu vai comprar um negócio que custa R$1.000, aí o cara te apresenta ali, é R$1.000 ou 10 vezes de 100. Tu compra nas 10 vezes de 100. Sim, mas aí tu faz 10 compras em 10 vezes de 100. Aí tu tem 1.000. O Feto, meu amigo, que morava comigo, ele tinha um computador por 1.200 e aí tinham 10 prestações de 120. Ele juntou 120... reais em 12 meses e comprou depois do computador. Ele não pagou por 1.200, ele pagou um computador melhor por 1.100. Mas ficou um ano sem computador. Um ano usando o meu computador. Aquele dia o teu pra usar, né? Não, mas eu botei uma senha. Tem um lance que é perigoso, que é o seguinte, o cara compra tudo em prestecas. Sim. Né? Ele vai lá e assume uma dívida mensal em prestecas maior do que o que ele recebe por mês, entendeu? É aí que o cara se ferra. E aí, no final, ele escolhe 5 prestecas pra pagar o mínimo, né? Mas aí é que falta, né, doutor Meira? O planejamento, não é? Parabéns, Lelê. Quero te dizer, querido, Lelê. Querido. Essa visão, né? De futuro que todos nós precisamos ter. Eu vou sentar no sofá. No sofá. Dá um ladinho aí, Cid. Eu tô por aqui contigo. Por onde? Vai pro sofá. Querido KG, o Grêmio está bem. Vai pro sofá. Gel pode reduzir contaminação por HIV em 54%. Um gel de aplicação vaginal contendo uma concentração de 1% do remédio antirretroviral tenofovir. Não, é tenofovir. É, repete aí. Antirretroviral. Antirretroviral. Sabe o que quer dizer, né? Antirretroviral, sabe o que quer dizer? Não, é que tinha outra palavra, depois complicou. É o nome do remédio. É o nome do remédio. Ah, eu pedi que era tudo antirretroviral, retonovir. Não, cara. Pode ser também. Tenofovir é o nome do antirretroviral. Sabe por que é tenofovir, né? Não. Nem eu. Enfim, esse remédio pode reduzir o risco. Esse gel pode reduzir o risco de uma mulher contrair o vírus causador da AIDS, o HIV, em até 54%. O resultado da pesquisa foi divulgado na tarde de ontem, em Viena, onde está sendo realizada a 18ª Conferência Internacional sobre AIDS. O gel, mesmo se tiver a eficácia confirmada, não deverá chegar ao mercado antes de 2 anos. Então, eu dou, no máximo, 3 anos para a cura da AIDS. passam 3 anos pra cura da AIDS. Você aí pode ficar tranquilo. Almir. Não, e Almir, a gente tá 46% da cura, né? Porque se esse aí segura 54%, é só botar um pouquinho mais de um elemento ali, o outro ali. Ah, a gente falou aqui. Mas a AIDS não é mais. A AIDS não é mais tão preocupante como era nos anos 80, cara. Claro. O câncer segue sendo muito mais preocupante que a AIDS. Sabe por quê? Porque aumentou o dinheiro na pesquisa de. As pílulas, né? O coquetel contra a AIDS, eles tinham muito. Como é que aquilo que tu toma o remédio tem outras... Efeito colateral. Efeito colateral. E aí eles apostaram pra tentar amenizar os efeitos colaterais. Por isso que um médico de 11, por exemplo, que a gente sabe desde 91 por aí, que tem AIDS, tá aí. Tá vivo, né? Tá tranquilão, óbvio, que ele tem dinheiro pra isso e mais. Mas o Brasil, aliás, é assim, né? Então se gasta virou dinheiro pra diminuir. Virou uma doença crônica. Isso aí. Pode controlar até o fim da vida e morre atropelado. Morre de uma espiga de. Milha atravessada, Opa! Agora vocês se lembram do Clube da Luta, né? O Tyler Durden. Tyler Durden. Filme. Ele fala o seguinte: põe AIDS nos principais líderes do mundo, você pega a cura em 2 dias. Descobrem a cura em 2 dias. Né? No Obama e no cara lá do Irã, por exemplo. Do Irã não. Angela Merkel da Alemanha. Não, Chaves. Mas pega os dois lados do mundo. Não adianta pegar do mesmo lado, a Merkel e o Obama do mesmo lado. Então bota no Chaves. Mas que Merkel, meu. Bem, eram esses os destaques comentados do Clique RBS para este início de tarde agradável de terça-feira, Marcelo! É verdade, amigo! Um dia agradável com fatos desagradáveis no badnews.com.br. Mundial de Corrida de Caracol define novo campeão. Agora estamos assim agora, para conseguir audiência. Mundial de Corrida de Caracol. O novo campeão se chama Sidney. O nome do caracol? Sidney é o nome do caracol. Eu tô mal aqui no na minha produção, mas, viu? Ô Marcelo, isso aí não dá audiência, Marcelo. Não, dá sim. Não, demora, mas dá. Nos teus programas nessas TVs que tu trabalha, aí o negócio é sangue, mas Marcelo. Mas o povo gosta de animalzinho no final. Mas animalzinho e caracol, Marcelo. Caracol pra produção aí. Demorou 3 minutos e 41 segundos pra atravessar 33 centímetros. Pô, é rápido esse caracol. É rápido, né? É bem treinado, né? E um jovem exibiu os seios. Seios e tenta morder policial ao ser presa dirigindo bêbada. Quem aqui, quando era mulher, nunca foi presa dirigindo bêbada, né, amigo? E mostrou os peitos. E quis morder um policial. Por falar em mulher, cara, tá rolando, Marcelo, uma propaganda do Kazuca na TV. É verdade. Onde os integrantes do Kazuca aparecem lá, primeiro pequeno, depois mais velho e tal. E o Piangers, cara, mais velho, tá sensacional. Tá uma mulher, praticamente. Aquela foto do Piangers pequenininho fui eu que tirei. Eu falei, vem aqui contigo. Tá calor, né? Tira a camisa, Piano. Tá bom. Tá bom. Isso, né? Obrigado. Americano é preso porque agrediu o homem que não quis abraçá-lo. Me dá um abraço, ele disse. Não, dá uma porrada. Ele tava bêbado e disse à polícia que ficou irritado depois que tentou. Tá ruim aí a sonoplastia, hein? Tá ruim o operador novo? É o Leitão. Tá ruim. Tentou abraçar o homem, ele se recusou. Aborrecido com a rejeição, ele agrediu a vítima com socos e amassou o capô do seu Ford Explorer. Ford Explorer. Amassa fácil, né? Tem aqui? Vocês já tiveram Ford Explorer? Tem carro aqui no Brasil? Tem, claro. Me dá um abraço aqui, Lelê. Dá aqui um abraço, Marcelo. Se não der um abraço, apanha. Se fica fácil, né? Não é nem um abraço grátis, né? Claro. Tem amigo, Marcelo? Quê? Tem amigo? Eu tenho vários amigos. Queria mandar um abraço pra todos eles. Quantos são, mais Caco ou menos? Caco Barcelos. Boa. O outro Datena, lá. O Datena, meu amigo. O Datena, meu amigo, também. O outro lá do que joga o tênis nas pessoas. Paulão do chinelo. Quem mais? Aquele que falou da... aquele furo eu tenho muita inveja. A morte do Senna. Cabrini. Um abraço pro Cabrini. Não, o Cabrini achou o PC Farias, cara. E também falou da morte do Senna. Morreu Ayrton Senna da Silva. Aumentou a cabeça do Cabrini nos últimos tempos, cara. É verdade, né? Foi preso maldição comprando droga. O Cabrini tem andado na linha ultimamente. É verdade, tá sempre ligado, Cabrini. Eu me 19 é o Pretinho Básico com Everton Cunha. Olha, amigos do Pretinho, Lelê, em tua homenagem, opa, a lista alfabética de coisas relacionadas aos amigos, tu que gosta tanto do Dia do Amigo. Eu sou fã. Vai te emocionar agora, Lelê. Eu sou fã dos meus amigos todos. Quem mandou foi Carla Fornari de Porto Alegre. Vocês são nossos companheiros nas horas mais deliciosas do dia, a hora do almoço e a hora do jantar. É bom mesmo. Segue o alfabeto do amigo. Beijos a todos. Carla, de Canoas. Presta atenção, Lelê. Ok, estou fazendo. O fone só tá um pouquinho complicado, mas vamos lá, eu aumento aqui. É o alfabeto do amigo, então aí, cada frase só pode aqui, reclamar do equipamento depois de 3 meses. Tu tá no estágio probatório. Chega no Bola ontem, já chegou atrasado, saiu mais cedo. Vou ter que sair mais cedo. Que mentira, velho. Tô com problema. Que isso? Ai, cara, eu tô instalando um negócio lá em casa, agora já tá instalando coisa. Vamos lá. Pra entender, preste atenção. Cada frase, preste atenção na primeira palavra que é. Ela começa com a letra da sequência do alfabeto. É o alfabeto, alfabeto do amigo. Como é que chama isso aí? É uma... Não é acróstico. Ah, bom. Isso, eu já te respondi antes. Vamos lá. Aceita você do jeito que você é. Bota fé em você. Chama o telefone só pra dizer oi. Dá amor incondicional. Ensina-lhe o que sabe de bom. Fica contigo quando você não tá legal. Guarda na memória só os bons momentos. Humor não lhe falta pra lhe fazer sorrir. Interpreta com bondade tudo que você diz. Jota. Jamais o culpa. L. Esteja você certo ou errado, ainda não. É, tem que ter o K, né? Boa, quer começar de novo? Não. O K caiu. Eu queria saber a frase que começa com K. Boa. Não, mas o K não era. Não interessa. Caí para o Only Empresta. Tem uma voz de fundo que vem dizendo a letra, tá? A frase poderia ser, ó, KG, meu bruxo. Pode KG é com C. Não, mas é que abrevia. Formalmente, 140 caracteres. Tá, então, vamos lá. Aquela voz de fundo lá, o Jota, vamos no Jota. Jota. Jamais o julga, esteja você certo ou errado. L. Livra ou solidão. M. Manda-lhe pensamentos de ternura e gratidão. N. Nunca o deixe em abandono. O. Oferece ajuda. Concentra, Pi. Avacalharam. Avacalharam. Tá bem mais bonito. Tá no O, tá no O. Vai, vai. O. Oferece ajuda quando vê sua necessidade. P. Perdoa. Não, mas a voz tá boa. A voz tá boa. Eu não tô conseguindo. Tá ótimo. Perdoe e compreende suas falhas. L. Errei. Quem é que disparou a letra errada ali? Foi o Almir que tá apertando a gravação. Almir, segue o não segue o teclado, segue o alfabeto, Almir. Perdoe e compreende suas falhas. Ó. Oh. Não, cara. Que, rapaz? Que? Eu já fui, não. Que? Quero vê-lo sempre feliz. Ó. Não, não, emite o Almir. Tá estragado o óculos. Bota outro, bota o filho. Bota o filho. Cara, parece aquelas gravações de tele coisa que tranca, sabe? Claro. Chama o Cid, hein, Cid? Cid, lê a letra. Tá, tá, pode ser. Cid, vem cá. Ó. Tranca lá o computador. É R. Vai. R. Eu não vi que tinha um. Eu não vi que tinha um ídolo lá do R. Aí eu li R com você. Ri com você e chora quando você chora. S. Sempre se faz presente nos momentos de aflição. T. Toma as suas dores e evita que o maltratem. Vem. Ô, KG, ajuda. Um sorriso seu basta para fazê-lo feliz. Vê. Vê. Vai com você a qualquer lugar. Ó. Cara, o O que ele diz não é a letra O, é O de exclamação. Mas agora eu quero ver. Entendeu? X. Xinga se for preciso. E briga por você. E enfim, Z. E o Y? Não tem. Ah, como não tem? O Winston tá junto com o cara. O Yarley é nome brasileiro, é escrito. O Yarley é com I, cara. O Yarley é com I. Não, começa com I, depois é Y. Sim, mas aqui começa, né, Lelê? Tá difícil, assim. Tá ruim, né? Não, ele quer dizer que a letra Y existe no alfabeto. Mas é uma piada. A palavra em português começa com Y. Yeah, meu brother! Boa, cara. Yeah! Yeah! Zela, enfim, pela joia que você lhe representa. Olha, que bonito! Carla Fornari, conseguimos, Carla. Parabéns, tá muito bonito. E o Maurício pediu pra que eu caprichasse, né? E caprichou, hein? Caprichou. Muito bom, muito bem. Só um pouquinho, Cajê, eu não consigo lembrar, queria falar pra Rodaica ontem a frase que tu eternizaste no programa de ontem. É, o teu primeiro bordão. Como é que é o teu primeiro bordão aqui? É brabo isso daí. E já é sucesso, trending topics no Twitter. É mesmo, cara. Trending topics. É brabo isso daí. É. Vai, KGzinho. Coisas que não fazem a menor diferença. Escolher a marca da quinta cerveja da noite. A celulite dela. Boa. Malhar a cada 15 dias. Dizer saúde pra alguém que espirra. É verdade. Voto em branco ou nulo. Aí eu vou discordar. Não faz a menor diferença. Não, faz não sim. Não é computado, é um voto de protesto. Mas aí tu... Aí não, tu não, é no resultado. No resultado não vai fazer diferença. Eles são eliminados. Tá, mas não é um voto válido? Me ocorreu hoje um protesto que eu acho que seria interessante. Te escorreu hoje um protesto. Escorreu hoje. Que tal, assim, fica a dica pra audiência, mudar os números das propagandas aí que a gente vê aí na rua? Como assim, cara? Pega e cola um 8 num lugar, um 6, assim, o número do cara é... Fica a dica. Isso aí é boicote, cara, isso é crime eleitoral. Não, cara. Não, mas crime antes, crime é poluir a cidade. É. Isso também, é crime. Também, os caras incham pra crime é roubar dinheiro público, isso é também crime. Também antes ainda de poluir a cidade. Crime aliás, é estupro. Aliás, 87% dos deputados federais vão concorrer à reeleição, né? É. É uma beleza, né, cara? Uma salva de palmas. É o que né? Prova que é uma bela. Tá certo. Sabe isso daí? Estão mudando o país, querem continuar mudando o país. E o mais triste disso demora, né? É que eles saem, eles pedem uma licença branca, continuam recebendo. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pela internet, atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua parceria. Você que nos escuta pelo site, saiba que você é um dos 15 mil ouvintes que nós temos na internet neste momento. É, mas eu vinha falando. explica aí o que aconteceu. Não, o que aconteceu é que nós fomos abruptamente interrompidos, né, Almir? Exatamente. Pelo disparo aqui do break comercial. Porque, para mim, seis meses e meio. Rigoroso. Mas né? É que agora é 1:30. É, 1:30, me confundi. Parece uma rádio que eu tava ouvindo esses dias aí, né, KG? O cara passou, domingo passado, cara passou a tarde inteira falando da final da Copa do Mundo. Tava gravado, cara. Não tira onda. Entrou a gravação errada. Não dá nada. Almir, acontece. Bom, a gente tá devendo, então, antes do Bola e antes do Bota Boca, os classificados do Pretinho. Vamos fazer agora, então? E o fim do KG. Não fazem a menor Duas ofertas aqui pros classificados. Boa, galera, tô precisando de motoboy pra entrega de água e gás, que resida preferencialmente nos bairros Camaquã, Tristeza, Cristal e Assunção. Não precisa ter moto, mas tem que ter a CNH categoria A. Horário das 9 às 8, das 9 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. Maiores informações com a minha mãe, a dona Yara. É, valeu, abraço. Ai, manda um fiadapu pros meus vizinhos. Mandou aqui o Alex Galaraga. Não, Galarraga. Galarraga. Dois R's? Alex Galarraga. Dois L's e dois R's. Tá bom. Tá, e um e-mail? Sim, o e-mail eu vou dizer agora, tu queria saber o nome dele. Não, queria saber o e-mail. alex@edsonsiqueira.com.br. Tudo bem. Ah, o cara tem o domínio e faz os e-mails. É, exato, exatamente. De repente o Edson Siqueira é essa entrega de gás. Edson sem o I, é Edson. É Edson com I. Edson, é. Bem pobre. Assim. Galera, sou de Caxias do Sul e vendo um Gol Turbo 16 válvulas 2001, prata completo, com roda de liga, banco de couro, menos ar-condicionado. Então não é completo, mano. É. Se não tem ar, não é completo. É como se tu pedir um X ovo completo e não vem um ovo. Daí. Um X ovo sem ovo. Servir. Motivo da venda, compra de móveis para casa nova. Um abraço a todos, manda um fé da pupa pros meus conterrâneos de Cachoeira do Sul. Mais uma mulher fazendo o homem vender o carro para comprar cama. É verdade. Pra comprar armário, pra comprar cozinha. Mais uma mulher. É verdade. O que eu acho interessante é a desconfiança de quem vende em relação à desconfiança de quem pode pensar em comprar, porque tudo tem que ter um motivo. Ó, tô vendendo porque eu tô na frente. Eu não posso vender por vender. Pra ter dinheiro, pra guardar um dinheirinho. Bem pensado, Pi. Ele manda um e-mail aqui, então, para contato. AlexandreGol2001@gmail.com. Barbados. Tá bem? 24 minutos para as duas. Agora é com o senhor aí, doutor Alceu. É Bota Aberta. Agora no Pretinho Básico. Bota Aberta. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Pepper, sai até domingo. Novo técnico da seleção, doutor Pepper. Vocês viram que o Dunga tá cotado para assumir a seleção de Honduras, né? Que coisa boa para o Dunga. Coisa boa pro Dunga. Ele tá na lista dos cotados. E o campeão também, né? O técnico da Espanha também tá na lista de Honduras. E aqui do Brasil é o Mano Menezes, o favorito. É o grande nome. Abatamento. O Chelsea ofereceu 46 milhões de reais pro Neymar. Agora vai levar, né, doutor Cagé? Olha, cara. Os caras do Santos estão brigados, meu. Os caras brigaram com o técnico. Brigaram entre eles. O Cobinho brigou com não sei quem. Tá cheio de estrelinha. Demorou, óbvio, que isso ia acontecer, né? Vitória, campeão. Vitória, hein? Brasil. Começaram a vender os ingressos lá pro Inter em São Paulo, doutor Peter. Só os sócios podem comprar pela internet e portal de voz de televenda. Vai ser jogo só de sócio, né, cara? Com certeza. Exatamente. O Dorival Júnior, o técnico do Santos, lembra o Lula Molusco? Lembra. O Real Madrid que é o Felipe Melo, doutor Pedro. Mas aí é demais, é pra mim. O Mourinho que é o Felipe Melo, né? Puta que pariu. Felipe Melo vai ser o capitão da seleção em 2014 e vai levantar a taça. Nossa. É o estilo do Dunga. É o caminho do Dunga, né? Real Madrid que é ele, cara. Real Madrid que é ele. Vai pro Real Madrid, agora tem um treinador sério no Real Madrid, né? O cara vai organizar um time bem fechadinho. Vai sair pro contra-ataque, vai ganhar um monte de coisa. Felipe Melo vai virar ídolo e vai ser da seleção brasileira. Aí, hein? Aí, é um cara que entende, um cara que vê futebol, né? Era isso que tava faltando. É outro departamento. Por isso que foi pra frente. É isso aí. É outro departamento. Era isso, doutor. Brigadão, doutor Alceu. Muito bom. Agora tá na hora do bota-boca. De novo. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca! Vamos lá então, vamos pra reclamação da nossa audiência. Onde está o Bota a Boca? Tá aqui. Moro no bairro Santa Luzia, em Criciúma, perto da Unesc, na rua Walter Morona. Minha rua que tem menos de 300 metros e não tem calçamento nenhum. Já perdi a conta de quantas vezes fomos à prefeitura e também de quantos deputados e vereadores já prometeram calçar a nossa rua. Espero que a prefeitura de Criciúma dê uma olhada por nós, pois na hora de mandar o carnê do IPTU, a prefeitura lembra que a nossa rua existe. É verdade. Muito boa. Bom, era isso. Brigadão, manda aí um fiadapu pra prefeitura de Criciúma, que com certeza escuta o Pretinho e com certeza vai dar uma atenção lá pra rua Walter Morona, que tá sem calçamento. A gente, quando paga o PTU, a gente paga pelo espaço que a gente tá ocupando. Território. Não pelo que tá em volta, assim, também. Assim. O cálculo é feito pela metragem quadrada que tu ocupa multiplicada pelo valor do bairro que tu mora. Beleza, então quer dizer que não daria pra gente entrar na justiça, por exemplo, assim, se a nossa rua não tem saneamento básico, não sei quem, não pagar o IPTU. Porque a cidade nos cede um espaço que não é, né, bem legal esse espaço. Então não vou pagar por ele, não. A prefeitura faz o papel, dá saneamento, calça, tudo certinho, aí eu pago. Porque não é por isso que eu tô pagando, né? É, porque o imposto vai tudo pra um caixa único, né? E a prefeitura decide o que vai fazer com o dinheiro. IPTU na origem é Imposto Predial Territorial Urbano. É isso aí. Então não é exatamente. Engloba muita coisa, engloba muita coisa. O teu dinheiro do IPTU serve pra prefeitura pagar as dívidas dela, por exemplo. Sim, sim. Entendeu? Que vai pro caixa único. É que na origem, até pelo nome que o Fetter falou, tu tá pagando um valor pelo espaço de terreno que tu tem. Tá alugando aquele terreno. Não pelo que te cerca, né? Não, aí que tá. A quantidade de benfeitorias que te cercam elevam o valor desse imposto. Tu resolveu morar em sociedade, aí tu tem que seguir as regras da sociedade. É, uma coisa eu posso te dizer, cara. É brabo isso daí. Isso aí define tudo. É brabo isso daí, mesmo. Mais um bota-boca aqui. Olá, pessoal do Pretinho. Aproveitando este quadro tão, entre aspas, auspicioso. Auspicioso. Quero externar minha indignação com nossa inteligente EPTC. Ontem um ouvinte colocou que haviam trocado a parada de lugar sem motivo aparente, pois hoje eu descubro que tiraram a parada aqui da Ramiro Barcelos em frente ao Hospital de Clínicas. Apesar de terem aberto o cruzamento da Ramiro para Protásio, o que melhorou muito, tornaram mais difícil o acesso ao Hospital Veridiane Silveira, mandou pra gente aqui. É, essa aí tem justificativa, porque eu até passei ali ontem, eles reabriram o cruzamento ali, todos devem saber disso. Ele passou várias vezes, só pra sentir a emoção de passar. Não, cara, que eu passo pra minha casa, eu passo pra ali, não bonitão. Dá bola, tá brincando, não dá bola, ele não tá bom. É uma brincadeira. Não dá assunto, Lelê. E aí, cara, eu acredito que eles tenham movido a parada, porque realmente um ônibus parando perto de um cruzamento de alto movimento, como aquele, bota a parada. Não, mas ela disse que eles removeram a parada. Onde é que tá a parada? Não, eles devem ter realocado, botaram uma palavra lá. Você deseja remover essa parada? E o cara falou assim: sim! Você tem certeza? Perguntaram pro povo remove. Agora, não sei se vocês já notaram, né? Desde que esse quadro novo foi instituído aqui no Pretinho Básico, a recordista de reclamações. É, PTC. Hein? Quem? Mas pô, essa aí tá errada. A gente podia fazer um levantamento aqui. É o recordista de reclamações. Não, boa. Ranking. Mas essa reclamação. Não, tu é foi muito tendencioso. Não, tudo bem, só tô colocando pros amigos, né? Uma observação. Enfim. Bom, de qualquer forma, você pode reclamar aqui dos problemas da sua comunidade, da sua região, do seu bairro, da sua cidade. Manda pra gente com o título Bote a Boca pra pretinhobásico@atlântida.com.br. Não sei se nós vamos resolver alguma coisa, mas vamos pelo menos nós vamos incomodar. É verdade. A gente pode pelo menos fazer o ranking e no final do ano entregar um troféu simbólico pra quem mais. Olha, o troféu é brabo, State. O Lelê tá demais. Cara. E as prefeituras, ou sei lá, órgãos públicos que arrumarem um problema que a gente falou aqui, podia mandar um e-mail pra gente com fotos. Isso. Fotos das suas. Tá bom, Potter, hoje também. Como fez a própria Smov aqui de Porto Alegre, que mandou pra gente um mapa dos buracos que eles têm tapado todos os dias depois da reclamação que nós fizemos aqui. Não estão tapando em Porto Alegre, os buracos. Sim, não, sim, cara, Smov é quatro dias chovendo em agora, abre buraco, né, cara? É, 4 dias chovendo. Mas chove 4 dias em Chicago e não abre buraco. Pois é, não, mas isso é verdade. O asfalto lá deve ser de maior qualidade, né? Depende, cara. Mas e aí, vale a pena botar um asfalto de menor qualidade, tu tem que tapar o buraco cada vez mais. Sabe o que é que tu paga um asfalto de maior qualidade, desvia um pouquinho da verba desse asfalto e compra o de menor qualidade. Mas isso aí não é em Porto Alegre, você só tá citando assim. Não é Porto Alegre, eu tô falando que pode até Chicago, de repente, pode ser assim. Em Nova Orleans, aquela vez choveu pra caramba e tapou todos os buracos. Tapou toda a cidade. É, mas aquela vez lá foi diferente, né? Uma represa arrebentou. Tá, mas choveu pra caramba. Imagina esse arrebento de dilúvio ali. Putz, aliás, cara, que tristeza o arroio dilúvio em Porto Alegre. Tá deprê, né? É brabo isso daí. Cara, o troço tá podre, cara. Tá podre, tem sofá, tem geladeira, tem fogão. Dá uma sogra, eu vi um dia lá. Cara, tem de tudo, e isso aí, infelizmente, não dá pra culpar. É ator da Globo, tem. As pessoas jogam lá o negócio, cara. É, ator da Globo. É brabo também, né? Com todo respeito, cara, é uma brincadeira. É o nosso ouvinte, cara. Nosso ouvinte, Werner Schirmann, com todo respeito. Anjos, uma brincadeira. Entrevistou ele no planeta, ele falou: Ah, eu até falei, até convidei ele pra vir aqui no programa e tal, mas ele tava saindo do apoio, assim. depois. Vestido de gaúcho, vestido de garibaldi. O Neto falou que estão confundindo o Werner Schirmann com alguma outra pessoa, né? Falando pra alguma outra pessoa assim, pô, caiu do dilúvio, tá? Essa pessoa não caiu, acho que o Ike Gomes. Ike Gomes? Ah, sim. São bem parecidos. É verdade. Dizendo, o Ike Gomes, encontra o Ike Gomes, caiu no dilúvio. Ah, que beleza. Vamos dar uma rodada, vai daí, pode. Campanha do Agasalho em Erechim, mandaram e-mail pra gente aqui, tá? Vai lá, mesmo quadro, bota a boca num sentido mais, ampliado. Tá muito frio, todo mundo sabe, tá rolando uma campanha do Agasalho lá em Erechim, o telefone pra contato, pra achar as pessoas lá, pra doar. é 5435221711. Repite! 5435221711. E o ponto de coleta é na Avenida Tiradentes 621. Ah, vamos ajudar, meu. Na Liatur. É uma crueldade essas madrugadas com quem não tá cruel, né? Semana passada eu fiz a minha limpeza lá no armário. Deixou um monte de calcinha, né, cara, não me conta do ano, calcinha. Calcinha de renda, calcinha. É que eu não mexi. Não me complica. Tá ganhando muito, muito, muito presente. Marcas de roupa estão mandando agora camisas, jaquetas. Pra fazer um merchan. É o bando do pretinho. É o bando do pretinho. Cara, façam a limpeza nos seus armários. Coisas que não fazem a menor diferença. Mas tu vai insistir nesse troço? Rapidinho, só pra terminar, só pra terminar. Medalha de bronze, medalha de prata. Cortar dois dedos de cabelo. Babar pela Angelina Jolie. É verdade. Esperar o segundo toque do telefone pra atender. Dar sua opinião pro chefe. Liechtenstein ou Luxemburgo? Morar junto ou casar? Ei. Feriado no domingo. Político de esquerda ou de direita? Boa. Xingar o juiz pela televisão. Ficar gripado ou resfriado. E aviso de elevador. Um abraço pra vocês, Jefferson. Este valeu, Jefferson. Obrigado. Eu posso só fazer uma partezinha? Pode, Lelê. É que na verdade é o seguinte, esse negócio que tu falou agora é aquele aviso do elevador, que é aquele assim, você não pode entrar, é lei que tu não pode entrar se abrir a porta e o elevador não estiver ali, é isso? Mesmo? Não. A lei. A plaquinha diz o seguinte. A lei é ter a plaquinha. É ter a plaquinha. Tudo bem, mas vocês sabem o porquê? Exatamente, eu descobri o porquê. Eu achei ridícula a lei. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está na parada. Às vezes acontece de ter uma falha do elevador, abriu, o elevador não tá ali, tu tá distraído, tu entra. Isso aconteceu aqui. Morre, sim, por isso que tem a lei, né? Porque alguém morreu, né? Exatamente. E tem uma comunidade no Orkut que é eu tenho medo do mesmo do elevador. Que é antes que o. Certifique-se que o mesmo. Se tu entrar ali e tu certificou, tu caiu, tu morreu, tu não pode processar a empresa. Tu só lê a placa quando tu tá dentro do elevador. Que tu infringiu a lei. Não, é fora. Não, é fora. Fora a placa, cara. Eu tenho um amigo, Felipe Agnoni, que diz que essa placa atrapalha a seleção natural. Porque um cara que entra num elevador que não tá no andar, cara, tem mais é que morrer mesmo. É verdade. Porque chega o elevador, acende a luz, faz barulho, pum, aí acende uma luz, aí abre uma porta, aí tem música no elevador. Cara, isso é no teu prédio de burguês, cara. No meu prédio, que tem 60 anos de idade, às vezes o elevador não vem. Não tem luz. E às vezes o elevador não tinha. Eu abro a porta, o elevador não tá ali. Não, mas o Feta tava na metade, assim, o cara tem que escalar o elevador. Não que aconteça, mas pode acontecer. Pode acontecer, entendeu? E eu me borro de medo, cara. Criança é a primeira a sair correndo. Criança, cara. Criança abre a porta olhando pra trás e entra no elevador. É verdade. Por isso que antigamente... Não tem nem azulejo lá na tua cozinha, pô. Antigamente... Não podia pisar nos negócios. Pois é, mas tô vendo a situação, mano. Não, antigamente os elevadores tinham... Tá ruim pra todo mundo, né? Tá ruim pra todo mundo, né, meu? Impressionante, né? Tinha aquela portinha de ferro, lembra? Os antigos. Sim. Era pra isso. Era a segurança. Era a segurança. Nego ia correr e puf, batia no ferro. Isso mesmo. Então vamos. Pô, não precisava lembrar que a minha cozinha não tem nem azulejo, Piaches. Tá deprimido agora. É fácil quando se mora ali no como é o nome do Palma de Maiorca. Ele botava. Eu moro no edifício Brasil! Olha o nome do meu edifício! Brasil! Olha, a década de 80. Eu moro em Palma de Maiorca! Foi uma febre, década de 80. Condomínio Brasil, Edifício Brasil, Rua Brasil, Vila Brasil, não sei o que. É um país, era por causa da Diretas Já, né? Aquelas saindo da ditadura. Então tocou a campainha, o cara abre a porta e dá de cara com a sogra, que era uma jararaca. Mas eu não posso fazer injustiça, tem que mandar um abraço pra síndica do meu prédio, que tá lá fazendo, mantendo o Brasil vivo. Aê! Com esperança. É, então ele abre a porta. Tocou a campainha. Né? Tocou a campainha, ele abre a porta e é a sogra, né? Carregando uma mala. E a mala da sogra fala pro Hermenegildo. Que foi, Hermenegildo? Quem que tá olhando com essa cara de assustado? Minha filha não te disse que eu vinha passar as férias aqui? Disse sim, minha senhora, mas eu pensei que ela tinha falado aquilo só pra passar o meu soluço. Ai, aí, Lelezinho? Vamos falar de mulher! As idades da mulher. Pô, Lelê, pessoal, o Lelê quer falar de mulher. É brabo isso daí, cara. Porque tu é o único solteiro da mulher. Vou falar de mulher. Não, o Potter tá também. As idades da mulher. Maurício também. E o Porã tá de férias. Tem namorado, né, e o Porã tá de férias. Talvez seja por isso. Mas o Potter é solteiro. Porã não conta. Não, mas é que o título aqui do e-mail é As Idades da Mulher. Ah, tá. Lelê, tu vai passar teu MSN pra audiência? Não, ele vai ler o e-mail do ouvinte, cara. O Thiago Kelly, do Santos, é As Idades da Mulher. Aos 10... Aos 10 anos, você leva ela pra cama e conta uma história. Boa, que amor. Sim, pra dormir, né? Uma criança de 10 anos. Conta a história do lobinho mal, dos porquinhos, japazinho vermelho. Isso aí. Aos 20 anos, você conta uma história e leva ela pra cama. Malandro, Thiago Calpto Santos. Aos 20 anos dela, né? Dela, sim. Aos 30 anos, você não precisa contar nenhuma história e leva pra cama. Abraça as mulheres de 30 anos. As de 31, especificamente. Essas são as casadas, né? Não precisa falar. Não sei, cara. É o e-mail do... Eu tô só lendo. Tá, essa não é uma opinião. Não, não, não. A partir do momento que começa a ler, eu tô interpretando. Tu também. Assume. Não, exato. Tu assume. Aí é batata, né? Nós estamos vendo o que tu tá lendo. O ouvinte não tá vendo o que tu tá lendo. Aqui, ó. A produção tá sendo tendenciosa. Não é o que tu pensa, então, Lelê? A produção tá... Vai no texto. Vai no texto. Aos 40 anos, ela te conta uma história e te leva pra cama. Ah, é experiência. E aos 50 anos, você conta uma história pra não ir pra cama. O Thiago pede um... Não é verdade. Pode ficar tranquilo. A Cristiane Torlone, por exemplo, tem 50 anos. Tá muito bem, né? A Maitê Proença, por exemplo, tem 50 anos. A Madonna. Cláudia Alencar, eu acho a Cláudia Alencar linda. Ela deve ter 60 anos. Mulher do Zé. A Patativa, lembra? Lembra do Tabaco, que tinha três mulheres na novela? Tabaco? Quem motorista do Renato Vilar, cara. Puxa, que novela é essa, Lelê? Ô, novela manchete. Peraí. Posso te dizer uma coisa, Lelê? Renato Vilar. É brabo isso daí, cara. Não, peraí. O Renato Vilar... Novela do SBT não pode falar aqui. Não, cara. Ah, o Renato Vilar é o Tarcísio Meira. Roda de Fogo, cara. Claro que ele tinha um troço na cabeça, que ele ficava... Que ele morreu nos braços da Bruna Lombardi. Ele tinha uma bolha no cérebro. Isso. E o motorista dele era o Osmar Prado. Tabaco, ele tinha três mulheres. Uma ruiva que chamava Inês Galvão. Pai, ele sabe tudo. Uma outra morena que era Carla Albuquerque. Carla Albuquerque. Que era ótima. E tinha uma outra que era costureira, que era a Cláudia Alencar, era Patativa. Cláudia Alencar. Maravilhoso. Ela era... Tá bem, tá bem. A Cláudia Alencar, há 25 anos atrás, era aquela. Vai ver ela eu hoje. Eu vi ela esses dias entrevistada no programa de TV. Tá ótima, claro, tá maravilhosa. Tipo... Tu assinava contigo na época? Não, cara, mas eu era... A última novela que eu vi foi Top Model, que foi depois dessa. Depois não vi mais novela. Foi, agora tem a reedição da Tititi, né? Que é, ela é demais aquela novela. A novela que eu mais gostei é Roda de Fogo. Lembra que até no TV Pirata tinha o fogo no rabo? Ah, fogo no rabo. É verdade. Vai daí, Barbosa. Então, Potterzinho. Uma piadinha, então, vai. Piada do Potter! Apoio! Padaria da Claudete! A cada 5 pães ganha um bolo! Ai, ai, ai. E aí, na Argentina, um casal de homossexuais adota uma criança. Num certo dia, lá na Argentina, Buenos Aires, o pai, entre aspas, leva o menino pro banho. E aí, durante o banho, o argentininho pergunta: Padre, que pipiu mais grande que você tem? E o pai responde: Isso é porque tu ainda não viste de sua madre? Começou já. Agora vai embalar essas piadas. Agora. Isso que o Brasil tem que pensar bem. É brabo isso daí. Na aula de história, a professora diz pro Joãozinho: Joãozinho, já que você não para de conversar, eu vou lhe fazer umas perguntas. Tá bem, manda aí, professora. Você sabia quando estava chegando ao Brasil, o Cabral viu um monte? Pode repetir a pergunta, professora. Você sabia que quando estava chegando ao Brasil, Cabral viu um monte? Lógico, professora. E que monte era esse? Era um monte de índio. Vai daí, Pi! Certo dia, um homem ali, japonesinho, entrou num ônibus. De repente, entra no ônibus uma loira, linda, alta e um belo par de seios. Senta do lado desse japonesinho. O japonesinho diz: Que seio, né? Aí a mulher vira-se pra ele, dá-lhe um tapa pintado na cara dele. Toma! Aí o japonesinho olha pra ela: Que seio que tá o ônibus, né? Quem mandou foi o Matheus Albano. Pediu pra mandar um abraço pro pessoal da Eliane Porcelanato. Valeu, ainda hoje, o nosso querido Aldo de Teotônia vai passar o trote pra uma agência de turismo. Daqui a pouquinho, antes das duas, aqui no Cabelo no Espaguete com o nosso querido Duda Garbi, KG. A mãe coruja se encontra com uma amiga. E aí, como é que vai teu filhinho? Ai, pequeno gênio. Imagina que ele já tá andando há 6 meses. Já deve tá longe, né? E a mulher entra numa loja pra comprar arma. E o atendente fala, é pro seu marido? É sim. Ele disse que calibre ele prefere? Você tá louco? Ele nem sabe que eu vou matar ele. Isso acontece, cara. Acontece mesmo. Aqui, então, ó. Aqui, se possível, ler do PB das 13. Ele começou bem, hein, cara? Começou bem. Olá, queridos do Pretinho, amo vocês demais. Já mandei muitos e-mails, mas vocês nunca leem. Mas mesmo assim, o vício fala mais alto e não consigo largar essa rapaziada. Tem horas, Lelê? Segue um pequeno texto, era mais curtinho que tinha aqui. Não, tudo bem. É a minha contribuição para o programa. Piangers, eu te amo, coisinha gostosa. Obrigado. Opa! Qual é o nome dele? É Shirley Oliveira. Shirley, amiga! Shirley de noite. De Caxias, né? Então ela já pede pra te mandar um... Cala a boca, Marcelino! É, beleza. Então vamos lá. Bom mesmo era quando o Brasil ganhava a Copa do Mundo, Restart era uma função de games, chamávamos a professora de tia, Fred Krueger não era goleiro e não matava amante. Cine era abreviatura de cinema. Vampiro não podia pegar sol. Bonde era meio de transporte. Rebolation era dança eletrônica. Rebolation? É, não sabia disso. Animax passava só anime. Anime. Desculpa. Desenho japonês aqui. Ah, tá. Chapinha era coisa de menina. Calça colorida era só do Tiririca. Michael Jackson era negro e vivo. A MTV não era pop. Lady Gaga não era Lady, era Stephanie. Não entendi. Stephanie Gaga? Não manjo. Não, Stephanie é aquela do CrossFox. Fakes do Orkut eram mais legais. Twitter não existia. E Justin Bieber era apenas um espermatozoide. Olha, nós estamos ficando velho. Quando o cara fala que fakes do Orkut é uma coisa do passado, é que, né? É, tempo tá passando. O Orkut é uma coisa do passado. O Orkut é ultrapassado. É, né? Ele é ultrapassado mais do que do passado ainda, né? Tá, mas ninguém hoje em dia entra no Orkut, por exemplo. É, Facebook. É, galera, eu tô com um novo site aí, chama KD.com. Cadê, cara? Cadê pra você achar tudo que você tá procurando, cara? Nem existe ainda, né? .com.br. O Almir tá convidando a turma pra participar do ICQ com ele. Exatamente. Papo de tarde. E eu tô no MIRC, galera. No MIRC, na também. Sala Brasil, conversando com gente sala... de todo o Brasil. Na Sala Brasil. E aí, Potterzinho, última participação antes do Cabelo no Espaguete. Manda. A menor redação. Tema O Mano. Quem manda é Reginaldo Knevitz. Pode crer, O Mano. De Florianópolis. O Espaço Mano. Guri. Parabéns, Guri, pela tua história. Valeu, hein? Obrigado, eu sou um cara que venceu, né? Batalhei muito pra estar onde eu tô. Infelizmente, tá ruim pra todo mundo, né? Mandar um salve aí pra quem me liga. Fala, determinante. O pessoal me ligou aí pra saber o nome das músicas aí. Vai pra abraço aí. Programa que eu apresento. Um abraço pros seus amigos. Dá um abraço pra todo mundo, né, KG? Grande abraço aí. Vai daí, Potter. Redação O Mano. Quando eu tiver um mano... Vai se chamar Errar, porque errar é humano. Olha, já encerrou. Com essa... Acabou, né? Eu tenho uma rapidinha, então. Vai, né? Não é piada, mas história. Não sei se você sabe que uma vez num vestibular, não sei se foi no interior de São Paulo, o título da redação era Um Pingo d'Água. Você sabe nessa história? Não. E um cara tirou 10, o único 10 da redação, o cara escreveu o seguinte, passei um ano inteiro estudando, pra morrer afogado num pingo d'água. O cara não conseguiu desenvolver o raciocínio, ele escreveu isso, ganhou 10 na redação. Uau, boeta, né, cara? Pô, legal isso. Eu não sei se é verídico. Não. O cara que escreve uma frase dessa e passa na redação, amarelo um pouquinho. Isso aí é uma redação, né? Deixa eu ouvir no meu supletivo, cara. Por favor, então... Então, a última aqui. Durante a aula de boas maneiras, diz a professora... Batata, se você estivesse namorando uma moça fina e educada e durante o jantar precisasse ir ao banheiro, o que você diria? Ó, segura as pontas aí que eu vou dar uma mijadinha. Isso seria uma grosseria, uma pata falta de educação. Fernandinho, como você diria? É, desculpa aí, preciso ir no banheiro, mas eu já volto. É melhor, mas é desagradável mencionar banheiro durante as refeições. Putz. E você, Joãozinho, seria capaz de usar sua inteligência para ao menos uma vez mostrar boas maneiras? Hein, Joãozinho? Sim, eu diria, minha princesa, peço a licença para ausentar-me por um momento, pois vou estender a mão a um grande amigo que pretendo te apresentar depois do jantar. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. Episódio de hoje, Aldo quer colocar Teotônia no mapa turístico. Rota Cultural, Raquel, boa tarde. Assim, boa tarde, aqui é Aldo Schneider de Teotônia, tudo bem? Tudo bem. A gente é secretário de turismo aqui do prefeito Ayrton Altman. Sim. A gente queria colocar assim Teotônia assim no polo de turismo. Teotônia, né? Sim. Com quem eu tô falando? Aldo Schneider. Aldo? Sim. Vocês teriam condições de enviar um material de vocês por correio pra nós? A gente pode tentar mandar. Vocês podem mandar um pouco do material de vocês pra gente analisar e de repente criar alguma coisa em cima disso. Eu acho que seria interessante. A senhora não quer vir pra Teotônia conhecer a cidade? Olha, nós temos que ver o que a gente pode oferecer na cidade, né? Pra depois poder criar alguma coisa pros nossos clientes. Tem muitos campos, assim, tem inclusive a Marcinha, uma das ovelhas mais bonitas, assim, da região. Por isso, o senhor pode mandar tudo isso por correio pra gente, o material divulgativo que vocês têm da cidade, comentando tudo isso que vocês têm, e aí nós vamos analisar a possibilidade de irmos até aí. Porque a gente não tem muita experiência, né? A gente ainda tá começando, a gente teve essa ideia, esse clique. Então, seria interessante vocês fazerem um material, tá? Dizendo aqui o que Teotônia oferece, tudo isso que o senhor tá me falando, de repente fazer um material, alguns folhetos da cidade, dos hotéis, de tudo que oferece, os locais, os pontos turísticos que vocês têm, se vocês têm algum guia que possa acompanhar o roteiro, isso é importante também. Na verdade, vai eu mesmo, né? O senhor seria o guia. É porque eu, secretário de turismo, assim, conheço tudo aqui da região, né? Assim, todo mundo me conhece também. Chega aqui e grita Aldo, tá Aldo. Outra coisa também que assim, tá dando muita repercussão é o pessoal de Arado aí imitando a gente, assim. Também é um programa de Arado aí, então todo mundo quer vir pra Teotônia, sabe? Muito bom, assim. Teotônia é Teotônia, né? Claro. Muito não, orgulho não, de Teotônia. Aldo, pode assim. Enviar pra gente. Envia pra gente o material e a gente vai analisar aqui, com certeza. Então, a gente não precisa mandar a Marcine, né? Mandar o quê? A Marcine, a ovelha. Não, a ovelha não precisa mandar, essa a gente vê quando a gente for aí. Pode mandar foto, de repente. Pode mandar foto da ovelha é bom. É, porque ela é das mais conhecidas, assim, todo mundo acha ela muito bonita. Também tem dois tamancos gigantes, assim, na praça central. É, então, é interessante você mandarem foto de todos esses materiais, né, de tudo que Teotônia tem. Mandar uma foto minha também. Pode mandar uma foto sua também. Qual é o seu nome, assim? Pode mandar pra Suzana. Suzana. Isso. A senhora é casada, solteira? Casada. Então vai vir com o marido pra ter o dono. Com certeza. Que bom. Então tá bom, Suzana. A gente vai mandar, assim. Espera que tu volte também de teu dono. E quando chegar aqui, grita Aldo. Aldo. Tá bom, seu Aldo. A gente aguarda, então. A gente gosta muito de ti agora. Tá teu bom, teu dono está de braços abertos. Tá bom. Obrigada. Tá. Até logo.